Coletânea de Leandro Gomes de Barros. A História do Boi Misterioso. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A História do Boi Misterioso, Parte 1, de Leandro Gomes de Barros. Leitor, vou narrar um fato de um boi da antiguidade, como não se viu mais outro até a atualidade. Aparecendo hoje um desses, será grande novidade. Duraram 24 anos, ninguém nunca o pegou. Vaqueiro que tinha fama, foi atrás dele, chocou. Cavalo bom e bonito, foi lá, porém estancou. Diz a história, ele indo em desmedida carreira, a casa enroscava um chifre num galho de catingueira. Conforme fosse a vergôntia, arrancava-se a touceira. Ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse, e nunca formou carreira que com 3 léguas cansasse, como nunca achou vaqueiro que em sua cauda pegasse. Muitos cavalos de estima atrás dele se acabaram, vaqueiros que em outros campos até medalhas ganharam, muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam. É preciso descrever como foi seu nascimento, que é para o leitor poder ter melhor conhecimento. Conto que contou-me um velho, coisa alguma eu acrescento. Já completaram 30 anos, eu estava na flor da idade, uma noite conversando com um velho da antiguidade. Em conversa ele contou-me o que viu na mocidade. Foi em 1825 este caso, uma época em que o povo só conhecia o atraso, quando a ciência existia, porém oculta num vaso. No sertão de Quixelou, na fazenda Santa Rosa, no ano de 25, houve uma seca horrorosa. Ali havia uma vaca, chamada Misteriosa. Isso de Misteriosa ficou o povo a chamar, porque um vaqueiro disse, indo uma noite a emboscar, uma onça na carniça, viu isso que vou narrar. Era meia-noite em ponto, o campo estava esquisito, havia até diferença nos astros do infinito. Nem do Nambu essa hora se ouvia o saudoso apito. Dizia o vaqueiro, eu estava em cima de um arvoredo, quando chegou essa vaca, que me causou até medo. Depois chegaram 2 vultos, e ali houve um segredo. O vaqueiro viu que os vultos foram de 2 mulheres. Uma delas disse à vaca, parte por onde quiseres, eu protegerei a ti e aos filhos que tiveres. Ali o vaqueiro viu um touro preto chegar. Então disseram os vultos, são horas de regressar. Disse o touro, montem em mim, que o galo já vai cantar. Aí clareou a noite, o vaqueiro pôde ver. Eram 2 moças lindas, que mais não podia ver. O touro era de uma espécie que ele não soube dizer. Ele então ouviu montar, viu quando o touro saiu. A vaca se ajoelhou e atrás dele seguiu. Depois veio a onça e ele atirou-lhe e ela caiu. Por isso teve essa vaca, daí em diante esse nome. Uns chamavam na feiticeira, outro a vaca lobisomem. Diziam que ela era a alma de um boi que morreu à fome. O coronel Cezinando, fazendeiro dono dela, se informando da história, não quis que pegassem ela. Disse que o morador dele não tirasse leite nela. No ano de 24, pouca chuva apareceu. Em todo o sertão do norte, a lavoura se perdeu. Até o próprio capim, faltou chuva, não cresceu. Então entrou 25, o mesmo verão trincado. Morreu muita gente à fome, quase não escapa o gado. Escapou alguma res, lá num ou noutro cercado. A vaca misteriosa, não houve mais quem a visse. O dono não importava que ela também sumisse. Podia até pegar fogo, que na fumaça subisse. A 24 de agosto, data esta receosa, que é quando o diabo pode soltar-se e dar uma prosa, pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa. Dela nasceu um bezerro, um pouco grande e nutrido, preto da cor de carvão, o pelo muito luzido, representando já ter 1 mês ou 2 de nascido. Um vaqueiro da fazenda assistiu ele nascer, foi à noite à casa grande ao coronel lhe dizer. O coronel disse então, se nasceu, deixe crescer. Em março de 26, estava o inverno pegado, o coronel Cezinando mandou juntar todo o gado. que ele queria saber que rezes tinham escapado. Então o misterioso pôde vir no meio do gado, trazia o dito bezerro, grande e muito bem criado. O que era de vaqueiro vinha tudo admirado. Um índio velho vaqueiro, da fazenda do desterro, disse ao coronel: me falte a terra no meu enterro, quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro. Ali mesmo o coronel, tomando nota do gado, tirou as vacas paridas das que tinham escapado, soltou a misteriosa, devido ficar cismado. Com 1 ano e meio ele tinha mais de 6 palmos de altura, uns chifres grandes e finos, com 1 palmo de grossura. O casco dele fazia barroca na terra dura. Sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa, depois de 5 ou 6 anos, na fazenda venturosa. Viram-no com a marca da fazenda Santa Rosa. O vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão, viu que havia de pegá-lo, por ser sua obrigação, e juntou ambas as rédeas, esporou o alazão. Partiu em cima do boi, andou perto de pegá-lo, com 18 ou 20 passos, talvez pudesse alcançá-lo, era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo. Mas o boi se fez no casco, e no campo se estendeu. Gritou-lhe o vaqueiro: boi, tu não sabes quem sou eu? O boi que botou o cavalo é a carne que apodreceu. Com menos de 1/2 légua estava o vaqueiro perdido. Não soube em que instante o tal boi tinha se ido. Estava o cavalo suado e já muito esbaforido. Voltou então o vaqueiro, sem saber o que fizesse, pensando ao chegar em casa, então que história dissesse, se pegando com os santos, que o coronel não soubesse. Contou então o vaqueiro o que se tinha passado, dizendo que aquele boi, só sendo bicho encantado, que se havia mandinga em boi, aquele era batizado. No outro dia seguiram 6 vaqueiros destemidos, em 6 cavalos soberbos, dos melhores conhecidos, pois só de 5 fazendas puderam ser escolhidos. Foi Noberto da Palmeira, Ismael do Riachão, Calisto do Pé da Serra, Félix da Demarcação, Benvenuto do Desterro, Zé Preto do Boqueirão. Tinha já ido dizer, na Fazenda Santa Rosa, que o vaqueiro Apolinário, da Fazenda Venturosa, tinha encontrado com o boi, da vaca misteriosa. O coronel duvidou, quando contaram-lhe o fato. Disse a pessoa, os vaqueiros, já seguiram para o mato. O coronel foi atrás, saber se aquilo era exato. Disse então Apolinário, que andava campeando, viu um boi preto bem grande, e dele se aproximando, viu no lado esquerdo o ferro do coronel cesinando. Pois bem, disse o coronel, esse garrote encantado, quando desapareceu, ainda não estava ferrado, foi-se orelhudo de tudo, nem sequer estava assinado. Pois tem na orelha esquerda 3 mesas e 1 canzil, tem na orelha direita brinco lascado e funil, o ferro de Santa Rosa está nele a marca buril. Foram onde Apolinário à tarde o tinha encontrado, pouco adiante estava ele, numa malhada deitado, levantou-se lentamente, como quem estava enfadado. Aí tratou de partir, em desmedida carreira, o coronel cesinando, disse ao vaqueiro Moreira: aquele não há quem pegue, voltemos, pois é asneira. Disse o vaqueiro Norberto: eu não posso não o pegar, porém só me desengano quando o cavalo cansar, nunca vi boi na igreja para padre o batizar. Norberto tinha um cavalo chamado Rosa do Campo, Calisto do Pé da Serra, um chamado Pirilampo, o de Apolinário Nice, era de raça de pampo. O do vaqueiro Israel chamava-se Persiano, o do índio Benvenuto chamava-se Soberano, Félix tinha um poldro preto, chamado Riso do Ano. O do vaqueiro Zé Preto tinha o nome de Calisto. Dentre todos os cavalos, aquele era o mais bonito. Era filho de um cavalo que trouxeram do Egito. Era meio dia em ponto, quando formaram carreira. O boi fazia na frente uma nuvem de poeira. Nos riachos ele pulava de uma a outra barreira. Zé Preto do Boqueirão foi quem mais se aproximou. Quase pega-lhe a cauda, porém não o derrubou. Ficou tão contrariado que depois disso chorou. Dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza, como no cavalo dele, nunca se viu tanta destreza, e disse que um boi daquele, para um sertão, é grandeza. Perguntou o coronel: o boi será encantado? Não, senhor, disse Zé Preto, isso de encanto é ditado. É boi como outro qualquer, só tem que foi bem criado. Eram 6 horas da tarde, já estava tudo suado. Não havia um dos cavalos que não estivesse ensopado, porque mais de 5 léguas de um fôlego tinha tirado. O coronel Cesinando disse: vamos descansar. Vaqueiro, de agora em diante, tem muito em que se ocupar. Eu só descanso a meu gosto quando esse boi se pegar. Disse o índio Benvenuto: coronel, não se desengane. Esse boi não é pegado, nem que o diabo se dane. Cavalo não chega a ele, ainda que por mais se engane. Tenho 62 anos, em cálculo não tenho um erro, e disse que me faltasse o chão para o meu enterro, quando aquela vaca fosse a mãe daquele bezerro. Disse o coronel: você é um caboclo cismado, não deixa de acreditar nisso de boi batizado, e mesmo aquele não é o tal bezerro encantado. Não é? Ora, não é. Veremos se ele é ou não. Vossa Senhoria junte os vaqueiros do sertão, do Rio da Prata ao Pará, e depois me diga então. Disse o coronel: caboclo Zé Preto não pegou ele? Ora, pegou o coronel, mas não sabe quem é ele. Dou a vida, se houver um, que traga um cabelo dele. Eu digo com consciência, senhor coronel Cesinando, o boi é misterioso. Para que está lhe enganando? O boi é filho de um gênio, uma fada o está criando. A mãe d'água do Egito foi quem deu-lhe de mamar. A fada de Borborema tomou-o para criar. Na serra do Araripe foi ele se batizar. O coronel Cesinando dizia: eu não acredito na fada de Borborema e na mãe d'água do Egito. Gênio e fada, para mim, é um dito esquisito. 45 vaqueiros saíram para pegá-lo. Dizia o índio: só hoje eles podiam encontrá-lo. No dia de sexta-feira, duvido de quem achá-lo. E de fato, nesse dia, nem o rastro dele viram. Voltaram para a fazenda, no outro dia partiram. Às 9 horas do dia, no rastro dele seguiram. Na garganta de uma serra, acharam ele deitado. Na sombra de uma aroeira, estava ali descuidado. Pulou instantaneamente, na rapidez de um veado. O boi entrou na caatinga, que não procurava jeito. Mororó, Jurema Branca, ele levava de eito. Rolava pedra nos cascos, levava angico no peito. Disse Fernandes de Lima, um dos vaqueiros paulistas: de todos esses cavalos, não há mais um que resista. Dormimos aqui convém, ninguém perdê-lo de vista. Dormiram todos ali, naquele tempo tão vasto. Pearam a cavalgadura, deixaram ganhar ao pasto. Às 6 horas da manhã, seguiram logo no rastro. O cavalo soberano, ao ver o rastro do boi, gemeu, pulou para trás, e o índio gritou: oi! Deixou os outros vaqueiros, correu para trás e foi. Disse o índio Benvenuto: eu não posso campear, o cavalo está doente, é preciso descansar, faz muitos dias que corre, e eu preciso voltar. Então disse o coronel: existe aqui um mistério, antes de haver este boi, você não era tão sério? Você faz do boi uma alma, e do campo um cemitério. Benvenuto respondeu: haja o que houver, vou embora, querendo me dispensar. Pode me dizer agora, vá quem quiser, eu não vou, não posso mais ter demora. Andaram 200 metros, logo adiante foram vendo. Um vaqueiro disse: olhe, o boi ali se lambendo. Também não houve um vaqueiro quem não partisse correndo. O campo tinha uma régua, sem ter nele um pé de mato. O boi corria tanto que só veado ou um gato, então fazia uma sombra pouco maior que a de rato. Disse o Lopes do Exu: juro a fé de cavalheiro, não sairei mais de casa, chamado por fazendeiro, vendo o cavalo e a sela, e deixo de ser vaqueiro. Às 5 horas da tarde, pretenderam regressar, e então os cavalos todos não podiam mais andar. Os vaqueiros não podiam tanta fome suportar. Voltaram para a fazenda, e tornaram a contratar, a 21 de novembro, cada um ali chegar, o coronel Cesinando mandaria avisá-los. O coronel Cesinando, homem muito caprichoso, tirou 3 contos de réis, disse: é para o venturoso que venha a esta fazenda e pegue o boi misterioso. A 21 de novembro, venceu-se o trato afinal. A fazenda Santa Rosa estava como um arraial, ou uma povoação, numa noite de Natal. Já um criado chamava o povo para o almoço. quando viram ao longe um vulto, divulgaram ser um moço. Então vinha num cavalo que parecia um colosso. Era um cavalo cachito, tinha uma estrela na testa, vaquejada que ele ia, ali tornava-se em festa. Ganhou numa apartação nome de rei da floresta. Chegou então o vaqueiro, saudou a todos ali, perguntou qual dos senhores é o coronel aqui. Apontaram ao coronel, disseram, é esse aí. O coronel perguntou-lhe, de que parte és, cavaleiro? Eu sou de Minas Gerais, disse o rapaz, sou vaqueiro. Vim porque soube que aqui existe um boi mandigueiro. Disse o coronel, existe esse boi misterioso. Tem-se corrido atrás dele, ele sai vitorioso. Já tem saído daqui vaqueiros até desgostosos. Queria ver esse boi, disse sorrindo o vaqueiro. Tenho 24 anos, nunca vi boi feiticeiro. Disse o coronel pegando, ganha vultado dinheiro. Quem pegá-lo em pleno campo, disse aí o coronel, ganhará, pago por mim, um relógio e um anel. Tem mais 3 contos de réis, em ouro, prata ou papel. Salvo se alguém o pegar, quando ele estiver doente, ou lhe atirando de longe, isso é coisa indiferente. Há de pegar pelo pé, ele bom perfeitamente. Disse o moço, não aceito objetos nem dinheiro. Eu só desejo ganhar a vitória de um vaqueiro. Esse seu menor criado é filho de um fazendeiro. Descansaram o dia de sábado, domingo, segunda e terça. Disse o coronel, à tarde, quem for vaqueiro apareça. Sairemos quarta-feira, antes que o dia amanheça. Na quarta-feira seguiu, como tinha contratado, o povo que o coronel à tarde tinha avisado. Eram 10 horas do dia, ainda acharam o boi deitado. Disse o vaqueiro de Minas, perdi de tudo a viagem. Eu pegando um boi daquele, não conto por pabulagem. Para o cavalo que venho, ainda 10 não é vantagem. Pensei que fosse maior, segundo o que ouvi falar. Parece até um garrote que criou-se sem mamar. Um bicho manso daquele faz pena até derrubar. Porém o cavalo aí viu o boi se levantar, estremeceu e bufou, afastou-se e quis se acuar, que deu lugar ao vaqueiro daquilo desconfiar. Aí chegou-lhe as esporas e o cavalo partiu. Em menos de 2 minutos o boi também se sumiu. Deu uns 3 ou 4 pulos, ali ninguém mais o viu. O boi entrou na caatinga e o vaqueiro também, por dentro do cipoal, que não passava ninguém, tanto que o coronel disse, ali não escapa ninguém. Eram 6 horas da tarde, estava o grupo reunido, sem saberem do vaqueiro que atrás do boi tinha ido, via-se a batida apenas por onde tinha seguido. Um dizia ele morreu, outro que tinha caído, outro dizia o vaqueiro, arrisca-se ter fugido, não pôde pegar o boi, voltou de lá escondido. Acenderam o facho e foram, por onde tinham entrado. Acharam sempre o roteiro, por onde tinham passado. O coronel Cezinando já ia desenganado. Passava da meia-noite, gritaram, ele respondeu. O coronel acalmou-se e disse ele não morreu, porém o grito era longe, que quase não se entendeu. 3 horas da madrugada foi que puderam o achar, mas o cavalo caído, sem poder se levantar, e ele contrariado, sem poder quase falar. O coronel perguntou-lhe o que tinha sucedido. Respondeu que tal desgraça nunca tinha acontecido, dizendo antes caísse e da queda ter morrido. O cavalo em que eu vim, ninguém nunca viu cansado. Correu um dia 6 léguas e ainda não chegou suado. E da carreira de hoje ficou inutilizado. Não volto a Minas Gerais porque chego com vergonha. Os vaqueiros lá esperam uma notícia risonha. Eu chegando lá com essa, dão-me uma vaia medonha. Menos de 50 passos, inda me aproximei dele. Inda estirei a mão, mas não pude tocar nele. Apenas posso dizer, não sei que boi é aquele. Nunca vi bicho correr com tanta velocidade, só lampejo de relâmpago em noite de tempestade. Nem peixe na água se move com tanta facilidade. Ele é um boi muito grande, tem o corpo demasiado. Não sei como corre tanto dentro de um mato fechado, por isso é que muitos pensam que seja um boi encantado. O coronel disse aí, acho bom tudo voltar. Disse o vaqueiro de Minas, não precisa descansar. Vejam se dão-me um cavalo, que vou me desenganar. O coronel Cezinando chamou Mamede Veloso. Lhe disse: Mamede, vá à fazenda do Mimoso. Diga ao vaqueiro que mande o cavalo perigoso. Fim da primeira parte da História do Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros.